Boa noite. Com muita alegria que estou aqui para compartilhar o Evangelho e dar sequência a essa série de mensagens sobre as cartas que foram faladas por Jesus, o contexto da carta falado por Cristo ao apóstolo João, e estas enviou às sete igrejas da Ásia Menor, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, que é a igreja que vamos tratar hoje, a de Pérgamo, Tiatira, a igreja de Sardes e de Filadélfia. Então vamos dar sequência a essa série de mensagens sobre a carta ou as cartas das igrejas do Apocalipse. Vamos iniciar a leitura do texto. Está em Apocalipse, no capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, versículo 8, a segunda carta. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar através do boletim da igreja. Aí na página número 2, você vai encontrar a igreja de Esmirna, Apocalipse 2, versículo 8 ao 11. Vamos ler todos juntos? Sim? Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eu lhe digo: o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Bom, durante 2 domingos já foi pregado sobre a primeira parte do livro do Apocalipse, um livro simbólico, mas totalmente profético, onde o Senhor Jesus envia mensagens muito claras à igreja, que somos todos nós. A igreja de Cristo, somos todos nós. Já no domingo anterior, o pastor Felipe estava falando sobre a carta à igreja de Éfeso e comentava como tema principal que Jesus observava as boas obras, a perseverança, o trabalho exausto que tinha os crentes daquela igreja, mas que na verdade faltava àquelas obras o condimento essencial para que estas fossem aprovadas por Deus, que era precisamente o amor. Faltava à igreja de Éfeso o primeiro amor, e essa foi a exortação, a repreensão que o Senhor Jesus enviou àquela igreja. E já a segunda carta, a carta escrita à igreja de Esmirna, nós podemos ver que, já de antemão, na própria leitura desse texto, podemos ver que não há nenhuma repreensão da parte do Senhor Jesus àquela igreja. E por que será isso? Se você observar todas as outras igrejas, veremos que há uma repreensão, exceto Esmirna e Filadélfia. Por que não houve uma repreensão da parte de Jesus aos crentes daquela igreja na cidade de Esmirna? A cidade de Esmirna era uma cidade totalmente comercial. O nome Esmirna vem da raiz mirra. E se você se lembrar, a mirra era um perfume muito caro na época do Senhor Jesus. Era um perfume de reis, de soberanos, inclusive. Se você observar também o início do Evangelho, verá que quando os magos vieram do Oriente para ainda visitar aquele que estava na manjedoura, trouxeram como presentes ouro, incenso e mirra, um presente de rei. Então, vemos que a mirra era, na verdade, usada como um perfume caríssimo, usada também para embalsamar os mortos da época que passavam por um processo de embalsamamento, eles também recebiam um banho de mirra. E era também extraído, esse perfume era extraído de uma planta que para obter o líquido, para obter aquele perfume daquela planta, era necessário esmagá-la diversas vezes, esmagá-la com toda a força diversas vezes, para que esse líquido pudesse ser extraído e assim ser usado como matéria-prima do perfume e do bálsamo para os mortos. A cidade de Esmirna era uma cidade totalmente comercial. Precisamente devido à presença da própria Mirra, a cidade era comercial ao extremo. E ela tinha o monopólio dos judeus. Os judeus, eles monopolizavam o comércio daquela cidade e, obviamente, que eles estavam no controle, digamos assim, financeiro, no controle das finanças daquela cidade. Havia também na cidade de Esmirna uma forte colônia judaica, numerosa, forte, influente politicamente. Era uma colônia que estava ali presente já há muito tempo naquela cidade, e era uma colônia que estava sempre, digamos assim, influenciando na política. Tanto é assim que o judaísmo, naquela época, na época que foi escrita essa carta à igreja de Esmirna, o judaísmo era legal, se podia praticar o judaísmo, e havia inclusive naquela mesma cidade uma rua circular que era, digamos assim, uma maravilha, um ponto turístico até naquela cidade. E naquela rua circular estava também uma sinagoga. A rua circular da cidade de Esmirna se chamava a Coroa de Esmirna. Era conhecida em todo o mundo antigo pelos seus suntuosos edifícios. Estava ali o templo a Tibérios, do culto a Tibérios. Estava ali também a sede do governo de Esmirna, a sede do Império Romano. E também estava ali essa suntuosa sinagoga judaica naquela cidade. Então vemos que a cidade de Esmirna, por ser uma cidade comercial, era uma cidade rica, era uma cidade monopolizada comercialmente pelos judeus, e era famosa, turisticamente até mesmo, por essa rua circular. Era uma espécie de anel que era chamada de a Coroa de Esmirna. Ora, qual é o contexto da igreja naquela cidade? Em primeiro lugar, a igreja de Cristo na cidade de Esmirna, ela era totalmente marginalizada. Ou seja, os crentes daquela cidade eram pessoas que sofriam diversas perseguições. A igreja era totalmente marginalizada. Inclusive, por causa da própria ganância existente naquela cidade, quando qualquer pessoa, fosse judeu ou não, se convertesse a Cristo naquela cidade, imediatamente ela era delatada às autoridades e ela tinha os seus bens retirados. Isso significava dizer que naquela época seguir a Cristo, especialmente naquela cidade, seguir a Cristo significava ser marginalizado pela sociedade. Quando a pessoa se convertia verdadeiramente ao Senhor Jesus e se entregava totalmente a Cristo, acontecia isso. Era delatada às autoridades e imediatamente ela começava a perder os seus bens. Se ela tivesse trabalho, perdia. Se ela tivesse negócio, perdia. Fosse judeu ou não, perdia. Se ela tivesse qualquer tipo de atividade ou propriedade até mesmo, perdia. Podia perder até mesmo a sua própria casa. E vivia totalmente marginalizada dentro do contexto daquela sociedade. A igreja de Esmirna também era muito perseguida, muito perseguida, totalmente martirizada. Daí nós podemos entender a expressão do próprio Senhor Jesus, quando no versículo 9 ele disse: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Daí podemos entender o que aquela igreja estava sofrendo, na verdade. Imagine se isso fosse nos dias de hoje. Vou abrir um parênteses para que nós possamos meditar nisso. Imagine se isso fosse no dia de hoje. Imagine se para se entregar a Cristo, ou ao se converter a Cristo, nós tivéssemos que perder os nossos bens, as nossas casas, ou casa, propriedades, trabalho. Eu me pergunto, será que nós ainda estaríamos na presença de Deus? Será que nós ainda estaríamos entregados a Cristo? Será que nós reconheceríamos em Jesus o verdadeiro tesouro da nossa vida? E estaríamos verdadeiramente entregados a Ele? Mesmo isso representando ou custando os nossos bens, o dinheiro, custando até mesmo o trabalho, a propriedade, a dignidade, e sermos considerados marginalizados pela sociedade? É uma pergunta que fica no ar para que você possa meditar no seu próprio coração. Será que você ainda permaneceria com Jesus se isso acontecesse nos dias atuais, nos dias de hoje? A igreja era marginalizada, muito perseguida, muitos cristãos de Esmirna, quando se convertiam, sabiam que estavam assinando naquele momento da sua conversão um atestado de óbito por adiantado, sabiam que verdadeiramente iam morrer. Não somente a perseguição estava destinada à parte material, como ela foi crescendo, e à medida que foi crescendo, os crentes, os cristãos, começaram também a morrer naquela cidade. Nossos irmãos morreram, se converteram e sabiam que iam morrer. Eles sabiam verdadeiramente que ao se converter, eles iam morrer. Mas eles tinham por Cristo a sua verdadeira riqueza e a sua própria vida. Eles viam em Jesus a verdadeira vida deles. Eles tinham por pouco as coisas desse mundo e eram e foram capazes de trocar tudo que é passageiro desse mundo, contanto de obter a maior riqueza e a maior recompensa do ser humano, que é a vida eterna com Cristo. De fato, aquela igreja passou por todo tipo, todo nível de perseguição. Isso me faz lembrar, porque conta a tradição, com respeito a um bispo da igreja chamado Policarpo. E esse bispo, Policarpo, que segundo a tradição ele foi até mesmo discípulo de João, o apóstolo João, esse bispo Policarpo, ele esteve naquela igreja, pastoreando aquela igreja marginalizada, pastoreando aquela igreja sofredora, aquela igreja que encarava a morte como se fosse algo totalmente natural, como um prêmio até mesmo pela sua entrega a Cristo. E esse bispo, ele foi persuadido, foi preso e foi persuadido a renunciar a Cristo. E já nas estacas da fogueira, conta-nos a tradição que ele disse: tenho servido durante 86 anos da minha vida a Cristo, e nunca ele me decepcionou. Por que então haveria eu de rejeitá-lo ao rei que me salvou? E ele morreu. E conta a tradição que ele morreu queimado pelas chamas da fogueira. Mas ele morreu entregue totalmente a Cristo. Na verdade, ele perdeu a sua vida aqui nesse mundo, mas obteve a maior vida, obteve a vida eterna. E essa é a nossa recompensa. Esse é verdadeiramente o nosso prêmio. Eles encaravam a morte de cerca, eles viam a morte de perto. Aquela igreja sofredora, aquela igreja passava por situações terríveis, mas não abandonava a sua fé em Cristo. Custe o que custar, ou custasse o que tivesse que custar, a igreja permanecia fiel ao Senhor Jesus. Isso me faz lembrar também a história de uma mexicana, uma senhora chamada Mari Carmen. Vocês já ouviram falar de um estado do sul do México chamado Chiapas? Já ouviram falar desse estado? Chiapas, ou Chiapas, é um estado do sul do México. Dizem que é um estado riquíssimo, mas pouco explorado. É um estado como a Amazônia, onde há uma abundante selva, ali tropical, mas dizem também que há ouro, que há petróleo, inclusive, mas é um estado, devido a que a maioria da população é uma população indígena, descendente dos maias do México, é um estado totalmente abandonado pelas autoridades e pelo governo mexicano. Daí nasceu um exército de libertação naquele estado, chamado Exército Revolucionário das Forças de Libertação, comandado por um cidadão chamado Comandante Marcos. O Comandante Marcos, ele é uma pessoa sanguinária, perversa, cruel, que não só andava expulsando os estrangeiros que ali estivessem, fez muita barbaridade, inclusive, contra as missões que ali estavam, mas o Comandante Marcos, ele também agredia, ele também martirizava a comunidade indígena daquele lugar. E essa Maricarmen, um dia, ela se entregou a Cristo. E ela levou toda a sua família, o marido dela, os 4 filhos, à cruz. E também se entregaram a Cristo. E ela conta que, no momento ou no dia em que o marido dela comunicou ao comando que já não faria mais parte daquele exército de libertação de Chiapas, que já não estaria mais presente naquele exército sanguinário, naquela mesma noite, forças, homens, soldados, encapuzados, entraram na sua casa e a queima-roupa dispararam contra ela, que estava na sua cama, o marido, entraram nos quartos dos filhos e também dispararam contra os filhos. Foi morte instantânea, a queima-roupa, para o marido e para os 4 filhos. Ela se fingiu de morta e foi como se arrastando no meio da floresta até encontrar um lugar aonde a receberam, a curaram, e ela pôde fugir daquele estado em direção ao DF, ao Distrito Federal do México. Aquele martírio, aquela cena que ela presenciou, a morte dos seus filhos, a morte do seu marido, a perda da sua casa, dos seus bens, a perda até mesmo da sua identidade, pois ela nunca mais poderia voltar naquele estado, pois estaria sob ameaça de morte, não fez ela retroceder na sua fé com Jesus. Ao contrário, ela hoje é uma missionária que viaja, ela dá palestras com relação aos pais que perderam os filhos que não conseguiram ainda superar a perda dos pais, ela dá palestras com relação à morte, ela fala com uma força, com uma vida tremenda, com respeito até mesmo aquele acontecimento que pode e podia ter abalado a qualquer um, mas a ela não abalou. Ela manteve a sua fé em Cristo, a sua fé posta no Senhor Jesus, e ela hoje é uma missionária do Senhor. Então você veja que os cristãos de ambas, assim como alguns cristãos hoje, também encaram a morte de perto, também encaram a morte de muito perto. Não aqui no Brasil, que temos facilidades para pregar o Evangelho, mas em muitos lugares lá fora, a morte é vista de bem pertinho. Quando você está pregando o Evangelho, você sabe que a sua vida está em risco em muitos lugares lá fora. Você sabe que pode vir alguém de uma religião contrária, pode vir alguma pessoa que possa não gostar do que você está falando, que possa estar achando que você está indo de contra justamente aquilo que ele está tratando de implantar na sociedade. Pode não gostar e pode em qualquer momento lhe matar. E era justamente esse tipo de situação que vivia os crentes da igreja de Esmirna na época em que foi escrita essa carta. A morte para eles era um prêmio. Eles se entregavam e diziam: bom, vamos perder os nossos bens, vamos perder os nossos trabalhos, vamos perder os nossos negócios, vamos ser desconsiderados e considerados até mesmo como leprosos e marginalizados pela sociedade. E talvez podemos até mesmo perder a nossa própria vida, mas nós não abandonaremos ao Senhor Jesus. Essa era a ideologia, a mentalidade daqueles crentes naquela época. E diante dessa situação, quais são as exortações que Cristo fez àquela igreja? Se nós observarmos o texto da Bíblia, veremos que o Senhor Jesus, já no versículo 8, ele diz: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Observe o título com que Jesus se apresenta àquela igreja. Jesus disse: eis que eu morri, mas eu estou vivo. Eu morri, mas estou vivo. Observe como ele se apresenta àquela igreja que encarava a morte de tão perto. Ele mostra aos crentes daquela igreja que, na verdade, a morte não é a última etapa da nossa vida. Tem mais. Ele diz: eu morri, mas na verdade eu estou vivo. Eu morri e revivi. Eu sou aquele que morreu e está vivo. Essa é a primeira exortação. Nós sabemos que a palavra exortação, como o pastor Felipe fala aqui no culto, não é apenas a repreensão em si, mas também o encorajar, o encorajamento, o dar ânimos. Jesus anima aquela igreja dizendo: eu morri, mas eu estou vivo. A morte não é a última etapa da sua vida. Em segundo lugar, ele diz também àquela igreja: vejo a tua pobreza, mas és rico. Vejo a sua pobreza, a sua aflição, mas você é rico. Os valores de Deus são opostos aos valores do mundo. Você veja que hoje em dia as pessoas têm um conceito de riqueza totalmente diferente do conceito de Deus. Aquela igreja marginalizada, sem bens, sem propriedade, sem casa, sem negócio, sem trabalho, sem uma vida que alguém pudesse dizer: essa vida é digna. Naquela igreja, Jesus disse: você é rico. Veja como isso é o oposto do que pensa o ser humano e do que pensa a sociedade. O ser humano tem um conceito de riqueza completamente diferente do conceito de Deus. Os valores de Deus são uns e os valores dos homens são outros. As pessoas, elas entendem a riqueza como ter bens, entendem a riqueza como ter possessões, entendem a riqueza como ter privilégios materiais nessa vida. Mas Deus não entende a riqueza desde essa ótica. A riqueza para Deus é tê-lo. Ele é o nosso tesouro. Ele é a nossa riqueza. Porque tudo que há nessa vida passa. Todas as coisas que existem nessa vida passam. Mas quando a pessoa verdadeiramente se dá para Cristo, o que ela obtém do Senhor, através da sua graça, a salvação que ela obtém, isso vai permanecer para sempre. Você veja que as pessoas, elas têm um conceito tão equivocado, tão errado com respeito à riqueza, que existe implantado dentro do coração dela algo assim frenético como o consumismo. E a oportunidades são dadas para que você possa obter mais e ter mais e possa conquistar mais nessa vida. E vale a pena dizer também que muitos púlpitos se pregam um tipo de teologia que, na verdade, não é bíblica. A teologia da prosperidade é o que leva as pessoas a obterem bens, a obterem riquezas materiais, e fazem disso um termômetro que verdadeiramente faça a pessoa pensar que ela está bem com Deus ou não. Sabe, quando nós observamos a sociedade hoje, vemos riquezas, consumismo, o apelo para que a pessoa possa ter bens materiais, pegando cartão de crédito, cheque especial, gaste mais do que você ganha, pode fazer isso que eu seguro as contas, isso diz os bancos, as instituições financeiras. E na verdade você se enreda, na verdade você se atropela. Não é fácil ter o controle das suas finanças quando você está no limite do cheque especial e do cartão de crédito. E o apelo continua aí: compre e pague 10 vezes, em 20 vezes, em 30 vezes. E tem pessoas que estão endividadas até talvez 20 anos para pagar alguma coisa. Porque o conceito de riqueza é um conceito material. Mas o conceito de riqueza da Bíblia é um conceito espiritual. A verdadeira riqueza nossa é espiritual. E o Senhor Jesus, em terceiro lugar, como exortação àquela igreja, ele diz: não temas das coisas que hás de padecer. Não temas das coisas que hás de padecer. Os problemas, as tribulações, as situações difíceis, elas vão vir sobre todos nós. Eu estaria sendo falso se dissesse para você que a vida cristã ou a vida com Cristo é uma vida isenta de problemas, como é pregado em muitos lugares. A vida com Cristo é gratificante, sim, há paz no teu coração, mas ao teu redor pode existir uma turbulência tremenda. Os problemas podem vir, as situações difíceis podem vir, as tribulações vão chegar, as tempestades vão vir. E Jesus, nesse momento, ele lhe diz: não temas das coisas que há de padecer. Por quê? Porque Ele está com você em todos os momentos da sua vida. A presença de Cristo é real na nossa vida. Mesmo no deserto, mesmo no sofrimento, mesmo com problemas, Ele está conosco. E isso é verdadeiramente consolador. Porque quando nós sofremos, devemos olhar para a cruz de Cristo. Devemos observar que Ele também sofreu. E como ovelha ao matador, Ele foi calado, permaneceu assim e padeceu na cruz e se manteve firme. Nós devemos tomar esse exemplo e aplicarmos também a nossa própria vida. Então vocês vejam que, na verdade, os problemas podem vir e virão. As tribulações, a palavra tribulação no grego significa esmagar, dos dois lados, apertar dos dois lados. Elas vão vir, talvez em forma de problema na sua vida, talvez em forma de perseguição dentro da sua própria família, no seu trabalho até mesmo. Você pode ser perseguido, acusado, caluniado, pode mentir contra a sua pessoa pelo simples fato de você estar seguindo ao Senhor Jesus. Você pode passar por situações difíceis na sua vida. Não são poucas as pessoas que, por causa E aí começa a perseguição. E segue pessoas que perderam seu trabalho por causa disso. Então as perseguições, elas podem vir. E o Senhor Jesus, ele nos faz lembrar o sermão da bem-aventurança. Ele diz: bem-aventurado aquele que sofre perseguição por causa da justiça, porque de vós é o reino dos céus. E bem-aventurados sois quando, por minha causa, os humilharem, vos humilharem e disserem todo tipo de mal contra vós. E quando isso acontecer, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Quando isso acontecer, quando a revoltosa vier, quando a situação difícil apertar, quando a perseguição chegar, é duro, mas busque se alegrar. Como podemos aplicar essa mensagem, a mensagem da Igreja de Cristo, a mensagem de Cristo, a Igreja de Esmirna, como podemos aplicá-la a nós hoje? Aquele não temos, ele serve para cada um de nós hoje. Nós devemos entender que a presença de Cristo é real na nossa vida. Ele está conosco. E venha o que vier, custe o que custar e passe o que passar, ele não vai nos abandonar. Ele está conosco. Cristo é a maior riqueza da nossa vida. E nós temos que nos apegar a Ele em todo o nosso coração. Em segundo lugar, se nós observarmos o texto, veremos que o Senhor Jesus, no versículo 10, ele diz: não tenha medo de que você está prestes a sofrer. Eu lhe digo, o diabo lançará algum de vós na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. 10 dias. Não são exatamente os 10 dias. O livro do Apocalipse é uma linguagem simbólica, profética. Mas o que nós podemos extrair dessas palavras de Cristo é que tudo que começa, acaba. Tudo tem o seu início e tem o seu final. Até mesmo a tribulação. Até mesmo o problema. O deserto é temporário. Eu não estou dizendo com isso que você vai resolver o problema amanhã, não é isso, isso é imediatismo. O que eu estou dizendo é que tudo que se inicia, se acaba. Mas nem que seja uma morte, mas um dia nós vamos sair do meio da tribulação, não vamos? Um dia saímos. Em terceiro lugar, nesse mesmo versículo, o Senhor Jesus, ele diz: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel, custe o que custar. Seja fiel até a morte. Passe pelo que passar, custe o que custar, venha o que vier, permaneça com Cristo. Não o abandone jamais. Não o deixe jamais. Seja fiel ao Senhor Jesus, porque Ele está no controle da sua vida, porque Ele está no governo da sua vida, porque Ele está direcionando os seus passos. Haverá coisas que você não vai entender hoje, mas que amanhã ficarão claras na sua mente. Haverá situações que hoje você vai passar por ela e não vai entender muito bem por que você está passando por aquilo, mas amanhã tudo vai se dilucidar, tudo vai ficar claro. O importante é que, passando por situações difíceis, ou estando você em meio de uma bonança, seja fiel ao Senhor Jesus. Custe o que custar. Muitas vezes, as pessoas acabam perdendo o rumo, digamos assim, da sua vida, porque não são fiéis. Há rapazes que, por exemplo, ou moças até mesmo, estão aqui, estão esperando o seu príncipe encantado, o seu Romeu, a sua Julieta. Estão esperando alguém que possa ser a sua costela, o seu cobertor de orelha. E o tempo passa e parece que aquele príncipe ou princesa nunca chega. E a pessoa também não desiste de esperar e diz: ah, bom, eu acho que Deus não ouviu a minha oração, não ouviu a minha prece, e acaba indo em direção da pessoa que não tem a mesma fé que você, que não tem a sua comunhão com Cristo, que não é luz como você, e você acaba perdendo o rumo da sua vida. E muitos ainda dizem assim: ah, sim, eu vou namorar com aquela pessoa que está ali fora e tal, e depois vou trazer ela para a igreja. Ilusão. É mais fácil a pessoa tirar você daqui do que você levar ela para cá. Vou trazer ela para cá. Isso já foi dito aqui pelo pastor Felipe. Não é verdade? Seja fiel, custe o que custar, porque a recompensa é grande. Ele diz: e eu lhe darei a coroa da vida. Fazendo uma espécie de trocadilho com a coroa de Esmirna. Você vai receber não aquela coroa, não o edifício naquela rua circular, mas você vai receber a coroa da vida. A coroa da vida. E por último ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. A segunda morte nada mais é que a morte espiritual, a separação de Deus. Na verdade, quando a pessoa ela se entrega ao Senhor Jesus de coração, ela pode morrer fisicamente, que é a primeira morte, mas a morte espiritual, ela não passa por ela. A segunda morte, ela não sofre esse dano. Portanto, eu queria deixar, concluir essa mensagem dizendo simplesmente isso: aplique o que você tem ouvido ao seu coração. Ouça o que o Espírito Santo está lhe dizendo. Faça caso. E como Paulo, que diz em Romanos 8:18: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de se revelar. Como Paulo, tenha a sua mira, tenha os seus olhos postos na verdadeira recompensa da nossa vida, que é a vida eterna. Busque olhar através dessa nebulosa de sofrimentos, de problemas, de aflições e tribulações. Busque olhar através desse quadro negro e observe o que está mais além: a vida com Cristo, a vida gloriosa. Eu queria fazer uma oração, e nessa oração você vai buscar também de Deus essa direção para a sua vida. Você vai pedir que o Senhor lhe firme, lhe afiance, lhe sustente, lhe dê forças. Você vai pedir que Ele esteja presente na sua vida como está verdadeiramente. Pai, nesse momento de oração, eu quero pedir por toda a tua igreja, por mim, por todos os que estão aqui presentes, porque todos somos igreja do Senhor. Peço a direção do teu Espírito, a consolação para aquele que está enfrentando problemas, tribulação, que o Senhor possa introduzir a certeza absoluta no coração dessas pessoas de que verdadeiramente o que está por vir é melhor. Que o Senhor está no controle da situação. Que o Senhor governa a vida deles. e que tudo, absolutamente tudo, todas as coisas, não fogem ao teu controle. Pai, eu te peço, dirige, guarda, guia, abençoa a tua igreja, que o teu Espírito traga esse consolo aos corações dos teus filhos, e que nós possamos, como os nossos irmãos de Esmirna, ter a verdadeira compreensão, o verdadeiro entendimento do Evangelho, o verdadeiro entendimento das coisas espirituais, e possamos reconhecer que verdadeiramente o Senhor é a nossa maior riqueza. Pai, te agradecemos por todas as coisas, te louvamos e te glorificamos. Amém.